Ora, eu não estou seguro, e isto não é rábula nenhuma, não estou seguro que consiga cantar esta canção toda de enfiada, que é o Natal dos Simples, em parte devido à disposição da estante. Mas então, com a vossa ajuda, aqueles que se lembram ainda daquelas sessões do Barreiro, não só, há desvedros, se pulam. Então, Francisco, vem cá dar uma ajuda. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Pararadiri, pampararadiri, pam, pam, pam, pam. Pampararadiri, pampararadiri, pam, pam, pam, pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas. Por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Vamos a raparigas casadas. Pamparapiri, pamparapiri, pam, pam, pam, pam. Pamparapiri, pamparapiri, pam, pam, pam, pam. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Pamparapiri, pamparapiri, pam, pam, pam, pam. Pampararapiri, pampararapiri, pam, pam, pam, pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos que tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos que tem saudades da terra. Pampararapiri, pampararapiri, pam, pam, pam, pam. Pampararapiri, pampararapiri, pam, pam, pam, pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa. Rabanadas, pão e vinho novo, matando a fome à pobreza. Rabanadas, pão e vinho novo, matando a fome à pobreza. Pampararapiri, pampararapiri, pam, pam, pam, pam. Pampararapiri, pampararapiri, pam, pam, pam, pam. Já nos cansaste, não jura, já nos cansaste, não jura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura.